Capítulo 45. O profeta Jeremias transmitiu esta mensagem a Baruque, filho de Neerias, no quarto ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, depois que Baruque escreveu tudo o que Jeremias havia ditado. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a você, Baruque. Você disse: estou cercado de aflições. Será que já não sofri o suficiente? E agora o Senhor acrescentou ainda mais dor? Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Baruque, assim diz o Senhor: destruirei esta nação que edifiquei, arrancarei o que plantei. Você procura grandes coisas para si mesmo. Não faça isso. Trarei calamidade sobre todo este povo. A você, porém, darei sua vida como recompensa onde quer que vá. Eu, o Senhor, falei.